concretizá-las. Já observei que as ideias e intenções de Hitler não eram mais obviamente malignas que as de Calígula ou de alguns dos sultões otomanos, cujos festivais de crueldade são descritos em Lords of the Golden Horn e Lords do Chifre Dourado, de Noel Barber. Hitler tinha armas do século XX e tecnologia de comunicação do século XX à sua disposição. Mesmo assim, Hitler e Stalin foram, por qualquer padrão, homens espetacularmente malévolos. Hitler e Stalin eram ateus. O que você tem a declarar sobre isso? A pergunta aparece depois de praticamente toda a palestra pública que dou sobre a questão da religião, e também na maioria de minhas entrevistas no rádio. Ela é feita num tom truculento, carregada de indignação por duas suposições: não apenas um Stalin e Hitler eram ateus, mas dois eles fizeram seus atos terríveis porque eram ateus. A suposição 1 é verdadeira para Stalin e duvidosa para Hitler. Mas a suposição 1 é irrelevante, porque a suposição 2 é falsa. Ela é certamente ilógica se acreditar que derive de um. Mesmo que admitamos que Hitler e Stalin tinham em comum o ateísmo, eles também tinham bigodes em comum, assim como Saddam Hussein. E daí? A pergunta interessante não é se seres humanos específicos e maus ou bons eram religiosos ou eram ateus. Não estamos nos dedicando a contabilizar os maus e elaborar duas listas rivais de maldade. O fato de que as fivelas dos cintos dos nazistas continham a inscrição Gott mit uns desconosco não prova nada, pelo menos não sem uma dose muito maior de discussão. O que interessa não é se Hitler e Stalin eram ateus, mas se o ateísmo influencia sistematicamente as pessoas a fazer maldades. Não existe a menor evidência de que o faça. Parece não haver dúvida de que Stalin realmente era ateu. Ele estudou num seminário ortodoxo, e sua mãe jamais superou a decepção de ele não ter se tornado padre, como ela pretendia, fato o que, segundo Alan Bullock, divertia bastante Stalin. 106 Talvez por causa do treinamento para o sacerdócio, o Stalin maduro foi muito duro com a Igreja Ortodoxa Russa, e com o cristianismo e a religião em geral. Mas não há evidências de que seu ateísmo tenha motivado sua brutalidade. Seu treinamento religioso provavelmente também não a motivou, a menos que tenha sido por tê-lo ensinado a reverenciar a fé absolutista, o autoritarismo e a crença de que os fins justificam os meios. A lenda de que Hitler era ateu vem sendo assiduamente cultivada, de forma que muita gente acredita nela sem questionar, e é desfilada de modo desafiador por apologistas da religião. A verdade sobre a questão está bem longe de ser clara. Hitler nasceu numa família católica, e frequentou escolas e igrejas católicas quando era criança. É óbvio que isso não é significativo por si só, ele poderia facilmente ter abandonado a religião, como Stalin abandonou a Igreja Ortodoxa Russa quando saiu do Seminário Teológico de Tiflis. Mas Hitler nunca renunciou formalmente ao catolicismo, existem indicações ao longo da vida dele de que tenha permanecido religioso. Se não católico, ele parece ter ficado com a crença em algum tipo de providência divina. Por exemplo, dizem Mein Kampf que, quando soube da notícia da declaração da Primeira Guerra Mundial, caí de joelhos e agradeci aos céus com todo o meu coração pela generosidade de me permitir viver essa época. 107 Mas isso foi em 1914, quando ele tinha apenas 25 anos. Talvez tenha mudado depois. Em 1920, quando Hitler tinha 31 anos, seu assessor Rudolf Hess, que depois seria vice-Führer, escreveu numa carta ao primeiro-ministro da Baviera: conheço Hitler muito bem, e sou muito próximo dele. Ele tem um caráter de uma honradez rara, cheio de uma bondade profunda, e é religioso, um bom católico. 108 É claro que se pode alegar que, como Eis estava tão redondamente enganado quanto ao caráter honrado e profunda bondade, talvez ele estivesse enganado também sobre o bom católico. É difícil descrever Hitler como um bom qualquer coisa, o que me faz lembrar do argumento mais ousado e engraçado que já ouvia. Favor da afirmação de que Hitler tinha que ser ateu. Numa paráfrase de várias fontes, Hitler era um homem mau, e o cristianismo ensina bem, portanto Hitler não pode ter sido cristão. A declaração de Goering sobre Hitler, de que só um católico poderia ir à Alemanha, deve, imagino, ter querido dizer alguém que foi criado como católico, e não um católico fervoroso. Num discurso em Berlim em 1933, Hitler disse: "Estávamos convencidos de que o povo precisa e requer essa fé. Assumimos, portanto, a luta contra o movimento ateísta, e não apenas com umas poucas declarações teóricas, nós o exterminamos." 109 Isso pode indicar apenas que, como tantas outras pessoas, Hitler acreditava na crença. Mas, já em 1941, ele disse a seu assistente, o general Gerhard Engel: "Permanecerei para sempre católico." Mesmo que ele não tenha continuado a ser um cristão de fé sincera, Hitler teria que ter sido mesmo muito diferente para não ter sido influenciado pela longa tradição cristã de chamar os judeus de assassinos de Cristo. Num discurso em Munique, em 1923, Hitler disse: "A primeira coisa a fazer é resgatar a Alemanha do judeu, que está arruinando nosso país. Queremos evitar que nossa Alemanha sofra, como aquele sofreu, da morte na cruz." 110 Adolf Hitler, The Definitive Biography, Bonnie Toland escreveu sobre a postura religiosa de Hitler na época da solução final, ainda um membro em boa posição da Igreja de Roma, apesar de detestar sua hierarquia, ele carregou consigo o ensinamento de que o judeu era o assassino de Deus. O extermínio, portanto, poderia ser concretizado sem a menor dor na consciência, já que ele estava simplesmente agindo como a mão vingadora de Deus, desde que isso fosse feito de forma impessoal, sem crueldade. O ódio cristão pelos judeus não é só uma tradição católica. Martin Lutero foi um antissemita virulento. Na Dieta de Worms, ele disse que todos os judeus devem ser expulsos da Alemanha. E escreveu um livro inteiro, sobre os judeus e suas mentiras, que provavelmente influenciou Hitler. Lutero descreveu os judeus como uma raça de víboras, e o mesmo termo foi usado por Hitler num discurso notável de 1922, em que ele várias vezes repetiu que era cristão: "Meu sentimento de cristão dirige-me como combatente para o meu Senhor e Salvador. Dirige-me para o homem que um dia, na solidão, cercado por uns poucos seguidores, reconheceu os judeus pelo que eles são e convocou homens a lutar contra eles, e que, pela verdade de Deus, foi não um grande sofredor, mas um grande combatente." No Amor Infinito de Cristão, eu, um homem, li a passagem que nos conta como o Senhor elevou-se em seu poder e pegou o chicote para expulsar do templo a raça de víboras e cobras. Como foi maravilhosa sua luta pelo mundo e contra o veneno judeu! Hoje, 2000 anos depois, com a mais profunda emoção reconheço com mais profundidade que nunca o fato de que foi por isso que ele teve de derramar seu sangue na cruz. Como cristão, não tenho o dever de me permitir ser enganado, mas tenho o dever de ser um combatente pela verdade e pela justiça. E, se há alguma coisa capaz de demonstrar que estamos agindo corretamente, é o sofrimento que cresce a cada dia. Pois, como cristão, também tenho um dever para com o meu povo. 111. Não dá para saber se Hitler tirou o termo raça de víboras de Lutero ou se tirou diretamente de Mateus 3, 7, como Lutero deve ter feito. Quanto ao tema da perseguição dos judeus como vontade de Deus, Hitler o retomou em Mein Kampf, portanto hoje acredito que estou agindo de acordo com a vontade do Criador Todo-Poderoso, ao me defender do judeu, estou lutando pela obra do Senhor. Isso foi em 1925. Ele disse a frase novamente num discurso no Reichstag em 1938, e afirmou coisas parecidas ao longo de toda a sua carreira. Citações como essas têm de ser contrabalançadas com outras dos registros de conversas particulares, nas quais ele manifestou opiniões anticristãs virulentas, registradas por seu secretário. Os seguintes trechos datam de 1941. O pior golpe que já atingiu a humanidade foi a chegada do cristianismo. O bolchevismo é o filho ilegítimo do cristianismo. Ambos são invenções dos judeus. A mentira deliberada na forma de religião foi introduzida no mundo pelo cristianismo. O mundo da antiguidade era tão puro, leve e sereno porque não conhecia duas grandes escórias, a varíola e o cristianismo. Falando francamente, não temos motivo para desejar que os italianos e os espanhóis se libertem da droga do cristianismo. Sejamos o único povo imunizado contra a doença. O registro das conversas particulares de Hitler contém mais citações como essas, com frequência comparando o cristianismo ao bolchevismo, às vezes fazendo uma analogia entre Karl Marx e São Paulo, e jamais esquecendo que ambos eram judeus embora Hitler, bem estranhamente, sempre tenha dito com convicção que Jesus não era judeu. É possível que Hitler tenha, em algum ponto até 1941, passado por algum tipo de desconversão ou desilusão com o cristianismo. Ou seria a resposta para essas contradições simplesmente o fato de que ele era um mentiroso oportunista, em cujas palavras não se pode confiar, nem para um lado nem para o outro? É possível argumentar que, apesar de suas próprias palavras e das dos que trabalhavam com ele, Hitler não era realmente religioso, mas apenas explorava cinicamente a religiosidade de seu público. Ele pode ter concordado com Napoleão, que disse, a religião é ótima para manter as pessoas comuns caladas, e com Sêneca, a religião é considerada verdade pelas pessoas comuns, mentira pelos sábios e útil pelos governantes. Ninguém pode negar que Hitler fosse capaz de tal falta de sinceridade. Se esse foi seu verdadeiro motivo para fingir ser religioso, ele nos faz lembrar que Hitler não executou suas atrocidades sozinho. Os atos temerosos em si foram executados por soldados e oficiais, sendo que a maioria certamente era de cristãos. O cristianismo do povo alemão está na base, aliás, da própria hipótese que estamos discutindo, uma hipótese para explicar a suposta falta de sinceridade das afirmações religiosas de Hitler, ou talvez Hitler tenha achado que precisasse demonstrar alguma simpatia para com o cristianismo, senão seu regime não teria recebido o apoio que recebeu da Igreja. Esse apoio foi demonstrado de várias formas, inclusive na insistente recusa por parte do Papa Pio XII de assumir uma postura contra os nazistas, coisa que provoca um embaraço considerável à Igreja moderna. Ou as declarações de cristianismo de Hitler foram sinceras ou ele fingiu seu cristianismo para conquistar de forma bem-sucedida a colaboração dos cristãos alemães e da Igreja Católica. Em qualquer um dos casos, é difícil defender que as maldades do regime de Hitler tenham sido consequência do ateísmo. Mesmo quando esbravejava contra o cristianismo, Hitler jamais deixou de usar a terminologia da providência, uma força misteriosa que, acreditava ele, o tinha destinado à missão divina de liderar a Alemanha. Às vezes ele a chamava de providência, às vezes de Deus. Depois do Anschluss, quando Hitler voltou triunfante a Viena em 1938, seu discurso exultante fez menção a Deus, num providencial disfarce: creio que tenha sido a vontade de Deus mandar um garoto daqui para o Reich, deixá-lo crescer e criá-lo para ser o líder da nação, para que ele pudesse conduzir sua terra natal de volta para o Reich. 112 quando escapou de um atentado. Em Munique, em novembro de 1939, Hitler deu à Providência o crédito por ter salvado sua vida, fazendo mudar sua agenda: agora estou totalmente satisfeito. O fato de que deixei o Burger Brunkeller mais cedo que o normal é uma corroboração da intenção da Providência de me deixar atingir meu objetivo. 113 Depois da tentativa fracassada de assassinato, o arcebispo de Munique, cardeal Michael Fauliaber, ordenou que um tedeum fosse dito na catedral, para agradecer a Divina Providência, em nome da arquidiocese, pelo afortunado salvamento do Führer. Alguns dos seguidores de Hitler, com o apoio de Goebbels, não hesitavam em fazer do nazismo uma religião. A seguinte citação, do chefe dos sindicatos comerciais, tem cara de oração, e possui até a mesma cadência do Pai Nosso ou do Credo: Adolf Hitler, estamos unidos só em torno de ti. Queremos renovar nosso voto neste momento, nesta terra só cremos em Adolf Hitler. Cremos que o nacional-socialismo é a única fé que salvará nosso povo. Cremos que há um Senhor Deus nos céus, que nos criou, que nos orienta, nos dirige e que nos abençoa visivelmente. E cremos que esse Senhor Deus enviou-nos Adolf Hitler, para que a Alemanha possa se transformar na fundação de toda a eternidade. Jonathan Glover, em seu extraordinário e deprimente livro Humanity, A Moral History of the 20th Century Humanidade, História Moral do Século XX e Yale University Press, 2001, observa que muitos também aceitaram o culto religioso a Stalin, expresso por um escritor lituano: eu me aproximava do retrato de Stalin, tirava-o da parede, depositava sobre a mesa e, com a cabeça pousada nas mãos, o contemplava e meditava. O que eu devia fazer? O rosto do líder, sempre tão sereno, e seus olhos tão luminosos invadem o espaço. Parece que seu olhar penetrante se espalha por minha pequena sala e sai para abraçar o globo inteiro. Com cada fibra minha, cada nervo, cada gota de sangue, sinto o que, neste momento, nada existe no mundo a não ser essa face querida e amada. Essa adulação quase religiosa é ainda mais repugnante por vir, no livro de Glover, imediatamente depois de seu relato das horríveis atrocidades de Stalin. Stalin era ateu e Hitler provavelmente não era, mas, mesmo que fosse, o ponto principal do debate Stalin-Hitler é muito simples. Ateus podem fazer maldades, mas não fazem maldades em nome do ateísmo. Stalin e Hitler fizeram coisas extremamente cruéis, em nome, respectivamente, do marxismo dogmático e doutrinário e de uma teoria eugênica insana e científica com toques de delírios subwagnerianos. As guerras religiosas são combatidas em nome da religião, e é terrível como elas são frequentes na história. Não consigo pensar em nenhuma guerra que tenha sido combatida em nome do ateísmo. Como poderia? Uma guerra pode ser motivada pela ganância econômica, pelo preconceito étnico ou racial, por ressentimentos profundos ou vingança, ou pela crença patriótica no destino de uma nação. Um motivo ainda mais plausível para uma guerra é a fé inabalável de que a religião que se possui é a única verdadeira, reforçada por um livro sagrado que condene à morte de forma explícita todos os hereges e seguidores de religiões rivais, e que prometa de forma explícita que os soldados de Deus irão direto para o paraíso dos mártires Sanheris, como faz com tanta frequência, acerta bem no alvo, entende o Fight. O perigo da fé religiosa é que ela permite a seres humanos normais colher os frutos da loucura e considerá-los sagrados. Como cada nova geração de crianças aprende que as proposições religiosas não precisam ser justificadas, como todas as outras precisam, a civilização ainda está sitiada pelos exércitos dos irracionais. Estamos, agora mesmo, nos matando por causa de literatura da antiguidade. Quem imaginaria que uma coisa tão tragicamente absurda seria possível? Por outro lado, por que alguém iria à guerra em nome da ausência de fé? 8. O que a religião tem de mal? Por que ser tão hostil? A religião convenceu mesmo as pessoas de que existe um homem invisível que mora no céu, que observa tudo o que você faz, a cada minuto de cada dia. E o homem invisível tem uma lista especial com 10 coisas que ele não quer que você faça. E, se você fizer alguma dessas 10 coisas, ele tem um lugar especial, cheio de fogo e fumaça, e de tortura e angústia, para onde vai mandá-lo? Para que você sofra, queime, sufoque e grite e chore para todo sempre, até o fim dos tempos. Mas ele ama você. George Carlin. Por natureza, não me dou bem em confrontos. Não acho que o formato antagônico seja o melhor para obter a verdade, e com frequência recuso convites para participar de debates formais. Uma vez fui convidado para debater com o então arcebispo de York, em Edimburgo. Senti-me honrado e aceitei. Depois do debate, o físico religioso Russell Stannard reproduziu em seu livro Doing Well with God, Destruindo Deus, uma carta que escreveu para o The Observer. Senhor, sob o bem-humorado título Deus fica num triste segundo lugar para a majestade da ciência, seu correspondente de ciência contou bem no domingo de Páscoa como Richard Dawkins aplicou um dolorido golpe intelectual no arcebispo de York num debate sobre ciência e religião. Soubemos de ateus sorrindo satisfeitos e leões 10, cristão 0. Stannard prosseguiu repreendendo o Observer por não ter relatado um encontro subsequente dele comigo, junto com o bispo de Birmingham e o destacado cosmólogo Sir Hermione Bond, na Royal Society, que não tinha sido realizado no formato de debate antagônico, e que em consequência tinha sido muito mais construtivo. Só posso concordar com a condenação implícita que ele fez do formato do debate antagônico. Especificamente, por motivos que expliquei em O Capelão do Diabo, jamais participo de debates com criacionistas. Apesar do meu pouco apreço por essas discussões de gladiadores, aparentemente ganhei fama de beligerante contra a religião. Colegas que concordam que Deus não existe, que concordam que não precisamos de religião para ser morais e que concordam que é possível explicar as raízes da religião e da moralidade em termos não religiosos, mesmo assim me procuram meio intrigados. Por que você é tão hostil? O que a religião tem de tão errado? Ela faz tanto mal assim para que devamos combatê-la ativamente? Por que não deixar para lá, como se faz com touro e escorpião, com a energia dos cristais e as linhas-lei? Não são só bobagens inofensivas. Rebato dizendo que essa hostilidade que eu ou outros ateus às vezes expressamos contra a religião limita-se a palavras. Não vou atacar ninguém com bombas, decapitar ninguém, apedrejar ninguém, queimar ninguém em fogueiras, crucificar ninguém nem lançar aviões contra arranha-céu só por causa de uma discordância teológica, mas meu interlocutor normalmente não deixa as coisas assim. Ele pode prosseguir dizendo algo como: sua hostilidade não faz de você um ateu fundamentalista, tão fundamentalista quanto aqueles malucos do cinturão bíblico. Preciso descartar essa acusação de fundamentalismo, pois ela é perturbadoramente comum. Fundamentalismo e subversão da ciência. Os fundamentalistas sabem que estão certos porque leram a verdade num livro sagrado e sabem, desde o começo, que nada os afastará de sua crença. A verdade do livro sagrado é um axioma, não o produto final de um processo de raciocínio. O livro é a verdade, se as provas parecem contradizer, não tenho a chutes para de recusar nos mesmos termos que um de meus colegas cientistas mais destacados. Sempre que um criacionista tenta realizar um debate formal com ele, não o identificarei, mas suas palavras devem ser lidas com sotaque australiano, isso ficaria ótimo no seu currículo, não tão bom no meu. São as provas que devem ser rejeitadas, não o livro. Pelo contrário, as coisas em que eu, como cientista, acredito a evolução, por exemplo, acredito não porque as li num livro sagrado, mas porque estudei as provas. É uma coisa bem diferente. As pessoas acreditam nos livros sobre evolução não porque eles sejam sagrados. Acreditam porque eles apresentam quantidades imensas de evidências mutuamente sustentadas. Quando um livro de ciência está errado, alguém acaba descobrindo o erro, e ele é corrigido nos livros subsequentes. Isso evidentemente não acontece com os livros sagrados. Os filósofos, especialmente os amadores, com um aprendizado filosófico limitado, e mais especialmente ainda aqueles contaminados pelo relativismo cultural, podem levantar nesse ponto mais uma cansativa bandeira: a crença dos cientistas nas evidências é por si só uma questão de fé fundamentalista. Já tratei disso em outros lugares, e só vou repetir brevemente meus argumentos aqui. Todos nós acreditamos em evidências em nossa vida, independentemente do que professemos quando vestimos nosso uniforme de filósofos amadores. Se sou acusado de assassinato, e o promotor pergunta: sério, se é verdade que eu estava em Chicago na noite do crime, não posso me safar com uma fuga filosófica, depende do que você quer dizer com verdade. Nem com uma alegação antropológica e relativista, só no seu sentido científico e ocidental de em é que eu estava em Chicago. Os bongoleses têm um conceito completamente diferente de em, segundo o qual só se está em um lugar se é um ancião ungido com o direito de aspirar pó de escroto de bode. 115. Talvez os cientistas sejam fundamentalistas quando se trate de definir de um jeito meio abstraio o que verdade significa. Mas todo mundo é assim. Não sou mais fundamentalista quando digo que a evolução é uma verdade do que quando digo que é verdade que a Nova Zelândia fica no hemisfério sul. Acreditamos na evolução porque as evidências a sustentam, e abandonaríamos num piscar de olhos se surgissem novas evidências que a desmentissem. Nenhum fundamentalista de verdade diria uma coisa dessas. É muito fácil confundir fundamentalismo com paixão. Posso muito bem parecer apaixonado quando defendo a evolução diante do criacionismo fundamentalista, mas isso não acontece por causa de meu próprio fundamentalismo rival. Acontece porque as evidências da evolução são fortíssimas e fico apaixonadamente perturbado com o fato de meu oponente não conseguir enxergar isso ou, o mais comum, recusar-se até a pensar nisso, porque contradiz seu livro sagrado. Minha paixão aumenta quando penso em tudo que os pobres fundamentalistas, e aqueles que eles influenciam, estão perdendo. As verdades da evolução, junto com muitas outras verdades científicas, são tão fascinantes e belas que é realmente trágico morrer tendo perdido tudo isso. É claro que isso me inflama. Como não inflamaria? mas minha crença na evolução não é fundamentalismo, e não é fé, porque sei o que seria necessário para mudar de ideia, e mudaria satisfeito se fossem apresentadas as evidências necessárias. Isso acontece. Já contei a história de um integrante respeitado do Departamento de Zoologia de Oxford, quando eu fazia graduação. Por anos ele tinha acreditado apaixonadamente, e ensinado, que o